Vitor Dalmo 7, Gran Corredor Axé, controle 1935, torre 19 decimal 6, transponder 01 no segundo. Passagem, pista 197, vento 130 graus, 062. Correto, para acionar, chame torre frequência 19 decimal 6, vem pessoas a bordo. 491 solo 29, liga direita, chame solo 121 decimal 9. Welcome, good day. Confirme a última data de voo. 35627. Aguarde para a copa. Salado ground, very good day, 35491. We have just located via Echo. Destino 35491, pro taxi via Alpha Kilo, Apron 3. Attention, the marshal. Right, Alpha Kilo to Apron 35491. O Índio 99, pessoal. Boa tarde, o Papa Tango Romeu Hotel Oscar. Papa Tango Romeu Hotel Oscar, boa tarde. Suba, suba no meu pé, na minha escuta, corredora chefe. O número 10, uma cena, escuta. DHG, ou no caso, ADLA, após este horário, ok? Salvador, Xenem 321, boa tarde, informação Tango para Brasília 3820. Xenem 321, aguarde pela cota número 2. Agora. Bom, 1807, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Volta livre 90, bom, 807. Salvador, monumento 49. Pois, decolado 31, chame o controle 119, decimal 35. 35, é a volta. Da 150, informação Tango. Gol 1396, ação de identificação autorizada a chegada a mar, retorno de voo 050 da presente voo ITAP. Para o 050 da presente ITAP, voo na 396. Com 627, contou cópia? 35627, para Aracaju, nível de voo 90. Decol da 1-0, para a esquerda, saída pública, transmissão Zipar. Transmissão PUC, saída pública, transmissão Aracaju. Controle 1935, torre 1-2-6. Responde 5-4-1. Voajamos. Muito obrigado, nós voajamos, sinal 4-2. Comia 27, PUC, Aracaju. Regimento correto, após quanto para posicionamento. Gol 1807 no solo 32, chame solo 12 na decimal 9. Nível de voo 320, meio peso 17, decola da 10, aposta curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1935, transcorre 5424. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, meio peso 17, 1935, controle 5424, transporte. Regimento correto, após quanto para o estacionamento, a CNM 321. Importante. 4579, redução a 2509. Dia 2, o Cidadão. Fox via Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa, Alfa Juliette, Romeu, Alfa Juliette. Patrão, confirmando, passe 4. E 02, tudo bem, Alben, Romeu, Patrão, me sumindo no ponto de saída. Alfa Vitor Juliette, é, confirmando, o senhor me chamou para o táxi? Ei. Decolada 17, curva esquerda, corredor forte, 16 mil pés até 20 mil. Controle 1935, torre 1 no 8 decimal 6, responde 01 no 6. Luz, cotejamento correto para acionamento, chame 2, frequência 1 no 8 decimal 6. Número 2 para cópia. 1649, pronto para cópia. Pronto, cópia. 1649 para Ilhéus, autorizado 240. Nicolau da 10, curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 1935, torre 1 no 8 decimal 6, responde 5406. Autorizado, Ilhéus, 140, decolada da 10, curva direita, da El, Leda. Controle 286, transporte 406. Bruno 649, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Da El, Leda, Ilhéus. Bruno 649, protegimento correto, correspondo para puxo e acionamento. Demora para o trânsito. 1807, autorizado em viação Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, gol 1807. 3155, pronto para cópia? Pronto para 3155 para Guarulhos, autorizado nível de voo 340 via UP Zulu 44. Decola da 10 após curva à direita, saída da El, Leda, EUD. Controle 11935, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5427. 09. 4529, redução 737 para a próxima, puxa para a portão 1. 737, puxa acionar, resposta para o táxi. Agora para o táxi, obrigado por isso. Tive bom ter dado mesmo. Obrigado. O Romeu, hotel, será que eu estou remetido, Vera Cruz? Número 2. Permanente, o Romeu até Oscar. Oxané 6142, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, alterna 126,85, obrigado. Oxané 6142. Grau 72. Gente, Bravo Kilo que está autorizado o táxi, me chame para o ingresso na 17 e vamos para o número 3 para decolar. voo 69? No 64, prossiga. A nossa instrução é o acionar a nossa direita? Nós temos o início de push do portão 01, aguarde 5 minutos. Mas eu sou informado que o operador de speed ainda não chegou no 01. Afirmativo, já chegou. Mativo, eu estou observando aqui que já o ping já foi tirado, ok? Só um instantinho para puxar, por gentileza, o Golo 649. Liberava, Salvador, Salvador, decola a pista no 7, vai sobrevoar Prado Forte ou toque emitido em Veracruz? Tem não no 7. 329, desce a 3 mil pés, aeroporto 01-2. 025, portão 9, só um instante para puxar, por gentileza. Poxa, né, a minha 327 seria o estimado para iniciar o pushback? Tá puxando o finger, isso tá assim, cara. Eu gostaria de saber o estimado, se eu entrar pra sua esquerda já está totalmente pronto. Perfeito. Tá firme? Tá puxando, nesse momento. 3-7. O TAN 3155 no portão 9, tá livre pro chá acionar, porém será o número 3 pra decolagem, que tem dois tapos aqui do outro lado do terminal, já solicitaram o pushback. Iniciará um Fokker 100 Avianca e na sequência um 37 da Gol no portão 2, ok? Tá livre seu pushback no momento portão 9, porém será o número 3 para decolar. Grafa, confirme, parte que decola, pista que decola, parte que se encontra. O Alfa Vitor Juliette está pronto. Acionamento, chame 2, frequência 1 no 8, decimal 6. Papatango, amplo olho branquinho, aguarde transferência para o controle. De buraquinho, aguardando instruções, vamos mesmo para o Tango. Estabilizado, Gol na 396. Gol na 396, complete na ILS, torre 1 no 8, decimal 6. 386, Gol na 396. Objeto 5729, desce a 2 mil pés, ajuste 1012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Sim, autorizado, reporte estabilizado, 5 da nave. Controle, aqui é Papatango, Romeu, Papatango, decolando lá no 7, na sua escuta. Papatango, Romeu, Papatango, mantenha-se com as suas visuais, corredor forte, na minha escuta. Mantenha com as suas visuais, corredor forte, Romeu, Papatango. Gol na 396, visual, baixou e travou pista 10. Na 396, seguinte, continue a aproximação, reporte externo. Reportará, gol na 396. Alfa Vita Juliette, decolou aos 4-2, no controle agora em 1935. Janário 35, Alfa Vita Juliette. Bravo Kiloiski, é a torre? Bravo Kilo Whisky, a linha E mantém 1 no 7, ainda a transmissão muito baixa, muito baixa. Pronto para táxi, pessoas a bordo, treino Salvador, na linha de 1 hora e 56. Canema 327, utilizado táxi via Índia Alfa do ponto de espera da 1-0, chame Toy 1 no 2, decimal 6. Utilizado via Índia Alfa, ponto de espera 186, minha 3-7, obrigado. Hotel 3192, a sua identificação autorizada chegada. Mare, desce ao nível de voo 050. Capatango Alfa Vitor Juliette, mantém as condições visuais no meu pé, corredor axé, na minha escuta. Condições visuais no meu pé, corredor axé, na sua escuta, Alfa Vitor Juliette. Reporta no Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Reportará no Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Prossiga, Hotel Limatango. Matango, reporta no Farol da Barra. O próximo para o táxi, seu BID 111, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Cuidado, Eduardo, que pega a rádio. Rádio 5729, complete na ILS, torre 118, decimal 6. Muito bem, obrigado. Hotel 05. Livre da Cunha Pátio, Índia e Alfa, ponto 0186, vai reportar no Travessa, portão 5, portão 315. Otávio Matango, voe na proa do Farol da Barra. Obrigada, o 76327 mantém um ponto de espera, aguardando. O que vou matar? Estou em Salvador, passarei 2831, boa tarde, 37. Passei 2231, a zonificação disponível de voo 060, redução dos 2509. Descendo para o 060, problema de velocidade. 2509, passei 2231. 250, 231. 5729, vento 140 graus, 79, livre pouso, pista 10. Pouso 10, 09. O CNR 6327, após o pouso do banho da Webjet, a linha e mantém 10. Tá 3217, a sua identificação autorizada a chegada Bonf, desce para o nível de voo 070. Salvador, o voo 1649, pronto para o táxi 108 a bordo, alterna Aracaju, 2 horas e 20, de autonomia. Voo 1649, autorizado táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 18 e São Mia. Índia Alfa, ponto de espera do 18 e São Mia. Luiz, que informa o vento 120 graus 7 nós, sem livre decolagem, em pista 17, atentando a possível turbulência do banho da Webjet. Tiago Delta, prossiga. Webjet 5729, Solos 49, livrou 1219. 5, transponder 0125. 9, para a coordenação, nós iremos mantê-lo em espera no setor sul, ok? De preferência com curva à direita, curva à direita. Para acionamento, chame torre frequência 1 no Iverson. Salve, Salvador Web, 5729, boa tarde. 95129, táxi Alfa, Repoatente da Xuliette. Alfa, Repoatente, 1029. Alô, boa, 1-0. Livre decolagem, 1-0, 3-2-7, obrigado. Sendo no meio pé sobre Ondina. Autorizado ingresso, gate 7, 1-9-3, 9-6. Objeto 5729, táxi em frente, chame antes da Juliette para engraçar para o portão 2. Frente, antes de Juliette, cada um. Azul 4-1, no noite, chamou o solo para quarta autorização com fins. Já autorizado 360, pronto para copiar? Autorizado com fins, nível de voo 360, via, posição bridge, na sequência, outro azul 16, o restante conforme a rota do plano de voo, decola pista 1-0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva é pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 11935, a torre 1862 e o código 5444. 6327, decolou ao 51, sumiu o controle agora, frequência 199.35. 10935, 6327, obrigado. Controle 6327, transfere, boa tarde. O guardião é, ficará próximo ao externo? Próximo ao externo, é cerca de 2,5 milhas na paralela, cerca de 2,5 milhas da cabeceirão no velho. 29, esquina do Juliette, posição de número 2, autorizado. É, esquina do Juliette, posição 2, pedal na linha. Produção 3192, libera velocidade. Confirma o TAN 32, Antônio. Level 2317, raise and contact terminate of coral cond position. Contact Aracaju 120.3. Oceano 6327, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 240, saída da Euleda. Sente, subindo para 240, autoriza 200 como final, senhorita. 6327. Autorizado final 200. 6200. Patrulha, ele mantém o passeio de ação, sabe igual, vou guardião 07 na frente. Chame torre 1-9.6, quanto ele mantém? 7-8-6, Eduardo, tá com a direita aqui. Valeu, bom voo. TAN 3192, desce 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, TAN 3192. A linha E mantém pista 1-0. Control Light, você pode estar convidado a linha 1-0, TAN 3-1-0. Oi, Mamatango, Hotel Limatango? Hotel Limatango, é a torre, prossiga. Para o farol de Capoante, esse é o cruzamento do campo para pouso no hangar da ABEI Táxi Aéreo, Serra 90, Serra 90. Ok, aguarde, Hotel Limatango. O Hotel Limatango está ciente do guardião? Tá, sim, você é o hangar da Enimata Cerobo. Gente, então da presente está autorizado o cruzamento da final da 1-0, Hotel Limatango, prosseguindo direto para a Enimata. Autorizado o cruzamento da 1-0, direto para a Enimata Cerobo. Está passando o Hotel Limatango. É, 321 pro pushback, acionamento no 13. 321 no 13, autorizado, time táxi. Sim, minha 321. Tá presente, Ilhéus, 6327, 200. Controle Salvador, agora no 649, na saída da El. Gol 1649, contatada na decolagem, Supa, nível jogo 240, saída da El, Leda. 240 da El, Leda, agora no 649. No 30 graus 629, me chame no solo controlado. Vou lá no solo controlado, ele vai pegar. Passaia 2231, desse 2000 pés, ajuste no 012, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Seu 2000 pés, autorizado ILS, vou atrás estabilizado, 2831. Livre decolagem, pista 10. Esse é a 3, 7 minutos, o 075. Solo Salvador, 35627, para o táxi com 6666 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando a Recife. 66, Recife, o PBD? 66, 3 horas e 20, Recife. 66, 3 e 20, Recife. Copiado, táxi em frente. Via segunda direita, na Juliette, na Índia, corrigindo. Posição atua 18,6, altímetro 10, 12. Na segunda direita, ponto espera 18,6, 1012, Osmos. Obrigado. Guardião 07, só manter o vertical da Sonora do Itapuã e espera. 7, Guardião 07. San 3192, forma um vento 130 graus 7 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, San 3192. San 3155, decolou 56, irá observar um tráfego à sua esquerda, não interferindo na sua decolagem. Agora com controle em 119, decimal 35. 0935, obrigado. Copiado, frequência livre. Zona 92, informa Urubu nessa posição. Gente, obrigado pela informação, tô 3192. 3155, contato radar na decolagem, Supa, nível jogo 340, saída da El, Leda El, descumpre o perfil de saída. Da El, Leda El, descumpre. Posição aguardando, Índia, November Alpha. Para o táxi 72340, Goiânia. Oi, Salvador, muito boa tarde. 3627, ponte pega 1-2 na final. Afirmativo, Trip. Após o mesmo, a linha e mantém 1-0. Delta. Está autorizado o táxi.